Vou botar devagarinho. Cê envolveu com o levinho. Já sabe que eu não perdoo. Vai que tá maravilhoso. Vai que tá maravilhoso. Se na quarentena você já sentou, mas a pandemia do certo de novo. Vai que tá maravilhoso. Vai que tá maravilhoso. Se na quarentena você já sentou, mas a pandemia do certo de novo. Se na quarentena você já sentava, acabou a pandemia, tu senta de novo. Vai, que tá maravilhoso. Vai, que tá maravilhoso. Se na quarentena você já sentava, acabou a pandemia, tu senta de novo. Se na quarentena você já sentava, acabou a pandemia, tu senta de novo. Se na quarentena você já sentava, se na quarentena você já sentava, se na quarentena você já sentava, acabou a pandemia, tu senta de novo. Vai, que tá maravilhoso. Sucesso com a mulherada.